Todo domingo havia banda no Coreto do Jardim. Com a mais autêntica coletânea de músicas do passado, você está ouvindo e participando pela Rede USP de Rádio, da pedida sonora Um Jardim, um Coreto, a Música e a Saudade. Cartaz radiofônico este que está no ar em seu 14º ano consecutivos. Mas vamos nós com música nesta manhã de lua. Ele é uma pessoa muito querida em nossos meios intelectuais, políticos e sociais. Estamos enfocando o e-mail do Dr. Everaldo Luiz Guimarães Kep, nosso gentil ouvinte, que nesta manhã está em sintonia com a nossa Rádio USP FM aqui de São Carlos. O Dr. Everaldo Luiz Guimarães Kep quer ouvir, com o conjunto vocal Bando da Lua, do saudoso Eno Assis Valente, Mangueira. Anjos do Inferno também, nossa passarela. Este conjunto, sucesso também lá nos Estados Unidos. Anjos do Inferno canta do Antônio Almeida. Notem bem que beleza, o pistão nasal de um dos integrantes do conjunto Anjos do Inferno. O pistão nasal nesta melodia do Antônio Almeida, Helena, Helena. Tudo isso para o nosso gentil ouvinte que está em nossa sintonia, ele que nos manda um e-mail elogiando a nossa equipe, elogiando os nossos ouvintes, elogiando a seleção musical ele, e elogiando a Rádio USP de São Carlos. O Everaldo Luiz Guimarães Kep, pelos elogios, os nossos recebimentos e ainda para ele, do Mário Saudoso, compositor e radioator e também homem das novelas, Mário Lago, que era advogado em sua vida particular. Mário Lago assina Demônios da Garoa. Este conjunto canta Ai, que saudades da Amélia. Mangueira está sempre em primeiro lugar, aonde a cadência do samba romper. Deixa São Carlos falar, deixa o Salgueiro dizer. Não há nem pode haver, como Mangueira não há. Samba vem de lá, alegria também, morena parceira, só Mangueira tem. Não há nem pode haver, como Mangueira não há. O samba vem de lá, alegria também, morena parceira, só Mangueira tem. Morena que até nem é bom se falar, na qualidade ela é superior. É carinhosa no amar, filha do sangue do amor. Não há nem pode haver, como Mangueira não há. Vem de lá, alegria também, morena parceira, só Mangueira tem. Não há nem pode haver, como Mangueira não há. Thank you. chorar. Passei o resto da noite a chamar. Helena, Helena, vem me consolar. Passei o resto da noite a chamar. Helena, Helena, vem me consolar. Mesmo depois de cansado, seu nome eu chamava baixinho. Helena dos meus encantos, vem me fazer um carinho. E fiquei desesperado, cadê Helena, meu bem? O dia já vem raiando e a minha Helena não vem. Eu ontem cheguei em casa, Helena, te procurei e não encontrei. E quem te sonha chorar, passei o resto da noite a chamar. Helena, Helena, vem me consolar. Passei o resto da noite a chamar. Helena, Helena, vem me consolar. Cadê Helena, meu bem? O dia já tem. A minha Helena não vem. Por que será? Eu ontem cheguei em casa, Helena, te procurei e não encontrei. Fiquei de sonho a chorar. Passei o resto da noite a chamar. Helena, Helena, vem me consolar. Passei o resto da noite a chamar. Helena, Helena, vem me consolar.